resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 279, gravado em 3 de maio de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, os links estão lá no nosso show notes, no seu agregador de podcasts, ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar as suas críticas e sugestões é muito fácil. Nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. E se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me/segurança-legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, a NPD busca servidores para coordenar TI e normatização, as vulnerabilidades do software da Cellebrite, o papel do Facebook na desinformação global, incidente de segurança no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entre outras notícias. E vamos a elas. A NPD busca servidores para coordenar TI e normatização. Conforme o Convergência Digital, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está com vagas abertas para a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa e para a Coordenação Geral de Normatização. As oportunidades são para servidores públicos de carreira, de especialista em políticas públicas e gestão governamental. O processo seletivo vai até 3 de maio, por meio de formulários a serem preenchidos via internet. Os acessos são todos lá pela página da ANPD. Vale lembrar que o processo é para a movimentação de servidores públicos e sem ocupação de cargo comissionado, e deve ser apenas o primeiro procedimento para a seleção desse tipo. Cabe citar aqui que, mesmo a despeito da grande competência dos servidores públicos, que a gente sabe que, federais sobretudo, né, pelo mesmo momento atual, a NPD não contará aí com a contratação de pessoas externas ao serviço público. Portanto, a participação externa vai acabar ocorrendo por meio indireto através da participação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que a gente já comentou aqui no episódio passado, que a lista dos indicados já saiu e deve em breve aí haver a escolha. As vulnerabilidades do software da Cellebrite. Recentemente, a Cellebrite, empresa de forense computacional que fabrica sistemas para uso de autoridades policiais, reapareceu na imprensa brasileira por meio da sua participação lá no caso do assassinato, no terrível caso do assassinato do menino Henry. A questão ela é por demais delicada porque ela envolve os limites e os aspectos éticos de como essas ferramentas são construídas, ou seja, a forma que eles adquirem essas vulnerabilidades utilizadas nesses sistemas e como isso gera um mercado de vulnerabilidades como um todo. Além disso, também não é segredo que essa empresa atende alguns governos autoritários, como Belarus, Venezuela e China, além de juntas militares de Myanmar, sendo o software inclusive utilizado contra jornalistas, e também em outras situações bastante preocupantes aí para violação de direitos humanos ao redor do mundo. Embora a companhia diga que só presta os seus serviços para governos, uma rápida pesquisa no eBay permite encontrar diversos dos seus kits à venda para quem quiser gastar aí a partir de R$600. E vejam, de R$600, não é nem US$600, ou seja, bastante fácil e acessível aí para quem quiser ter acesso, nem que seja para pesquisa, para um dos equipamentos da Cellebrite. O último desdobramento, então, do papel dessa empresa, que contou inclusive com uma reportagem barra propaganda no Fantástico sobre a sua importância lá no caso do assassinato, veio à tona por meio da descoberta de falhas de segurança que foram realizadas pelo Moxie Marlin Spike, o pesquisador de segurança responsável pela criptografia do Signal e do WhatsApp. Moxie começa dizendo que toda a atividade da empresa implica no fato de alguém precisar ter o telefone a ser verificado fisicamente. Portanto, o caso é bem diferente daquelas discussões que nós já fizemos aqui no podcast sobre os cavalos de Troia do Estado, no episódio 75, lá em 2015. São, portanto, nesse uso aqui que a Cellebrite faz, né, são, portanto, dois softwares que eles trazem. Um que faz o backup do telefone, e esse usa por trás, para os sistemas Android, o conhecido ADB, e o outro software realiza a análise desse backup que é feito. O que o pesquisador, ou que o Moxie, descobriu é que, ao contrário do que se podia pensar, a Celebrite toma poucos cuidados de segurança no próprio software que eles desenvolvem. Para dar apenas um exemplo, eles usam bibliotecas de FFmpeg, aquelas para realizar a reprodução e cópia de vídeos, né, de 2012, e que não foram atualizadas, lembrando que de 2012 para cá há centenas de atualizações para essa biblioteca. Levando isso em conta em mais outras vulnerabilidades, ele descobriu que é possível realizar ou implementar códigos, ou executar, melhor dizendo, códigos arbitrários no software da Celebrite, apenas deixando um arquivo especialmente formatado no dispositivo a ser analisado. Basicamente, é possível fazer qualquer coisa no software deles com base nessa vulnerabilidade. E isso inclui, obviamente, o que você pensou, ouvinte. É possível alterar os resultados produzidos pelo software, não só no dispositivo analisado, mas também nos dispositivos futuros que vierem a ser verificados naquele ambiente comprometido, é claro. Isso permitiria que os réus pudessem, a partir de agora, começar a questionar a própria integridade das provas produzidas por meio dessa ferramenta. O caso é sério, como eu disse, envolve muitos aspectos éticos sobre como essas ferramentas são feitas, de quais vulnerabilidades elas se alimentam, as questões até onde se pode ir para conseguir uma determinada prova dentro de um Estado democrático de direito, é claro, né? E também leva em consideração, a partir dessas descobertas do Moxie, uma questão muito séria acerca da integridade, da segurança dos dados e reportes produzidos pela ferramenta. A gente não consegue saber, não há notícias ainda se outros atores já sabiam e de fato utilizaram essa vulnerabilidade, seja para se beneficiar dela ou até mesmo para forjar relatórios. O que, embora seja um tanto quanto improvável, está no campo aí das possibilidades. Não podemos nos esquecer que, quando a gente fala de processo penal e quando a gente fala de meios técnicos que vão apoiar uma condenação, o uso de uma ferramenta que não garanta a integridade da produção de provas é algo que deve ser visto com bastante, com extremo cuidado, pelas autoridades governamentais. Além do mais, parece que agora a empresa prova do próprio veneno ao manter, inadvertidamente ou não, mas a gente acha que é inadvertidamente, vulnerabilidades em seu próprio software. Vulnerabilidades essas referentes a outros sistemas que são por ele monetizados e embarcados aí nas análises realizadas. Então, vamos ficar atento aí sobre os desdobramentos desse caso. Como o Facebook permitiu que o falso engajamento distorcesse a política global? Em uma reportagem avassaladora do The Guardian, a jornalista Julie Carey Wong contou a história da ex-cientista de dados do Facebook, Sophie Zhang. Que as redes sociais aí têm responsabilidade nas torrentes de fake news e desinformação no Brasil e no mundo não é nenhuma novidade. Mas, ao mesmo tempo, ter acesso direto de quem presenciou a situação é sempre surpreendente. Sophie, a entrevistada, né, a ex-cientista de dados, disse o seguinte: "Oficialmente, eu sou uma cientista de dados, ou eu era uma cientista de dados low level, que está sendo despedida por baixa performance. Na prática, nos 2 anos e meio que eu passei no Facebook, eu encontrei múltiplas tentativas flagrantes de governos estrangeiros abusarem da nossa plataforma em grande escala, com o objetivo de enganar seus próprios cidadãos." Ela ainda indicou que o Facebook não tomou medidas para impedir tais práticas, dizendo que simplesmente, e ela disse, né, que simplesmente eles não se importavam o suficiente para tentar impedi-los aqui, os envolvidos na produção dessa desinformação. Embora Sophie diga que sabe que tem sangue nas mãos, ela também tentou resolver o problema em algumas situações. "Eu falei com meu gerente, com o gerente do meu gerente, com diferentes times e até com o vice-presidente, dando muitos detalhes a todos. Eu repetidamente tentei fazer com que as pessoas consertassem as coisas, claro, sem sucesso." Claro que o porta-voz do Facebook aí negou a acusação, dizendo que eles teriam, sim, dentro das suas prioridades, coibido os abusos na plataforma. Mesmo assim, Sophie Zhang ainda disse que identificou, por exemplo, o uso de engajamento falso obtido pelo presidente de Honduras em 2018. Ela identificou isso quando trabalhava em um time dedicado ao combate do fake engagement. Ela identificou que grande parte desse tipo de conteúdo visava atingir alvos cívicos, ou seja, buscando a manipulação política da própria rede. Tudo isso nos leva à reflexão, à necessária reflexão do real papel das redes sociais na nossa sociedade moderna. Não é mais possível que a gente deixe estados inteiros à mercê de práticas que, enquanto buscam mais cliques ou tentam engajar cada vez mais usuários para fins de publicidade, estão apoiando a destruição das democracias ao redor do mundo. A reportagem é bem completa, vale a leitura e você já sabe, todos os links lá no nosso show notes. Incidente de segurança no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uma indisponibilidade nos sistemas do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul acendeu um alerta entre os operadores do direito aqui no estado e também entre os envolvidos aí na manutenção desses sistemas, né? E também na própria sociedade como um todo, que vê aí os sistemas de um poder como um todo atingidos e comprometidos. Antes mesmo da manifestação oficial do TJ, os grupos de WhatsApp de advogados ficaram repletos de mensagens, algumas teorias de conspiração e também hipóteses envolvendo o incidente. Em poucas horas depois da instabilidade, inclusive, ouvintes anônimos nos contataram informando que havia sim uma suspeita de uma infecção por ransomware. Nesse meio tempo, contudo, o tribunal deu poucas informações, vindo a se manifestar um dia depois do incidente. Conforme o G1, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, do Conselho de Comunicação do TJ, disse o seguinte: "A questão é muito grave. Nós nunca enfrentamos esse tipo de problema nessa dimensão. Os sistemas foram invadidos e arquivos corrompidos e nós estamos ainda sob ataque. Permanecemos sob ataque", disse ele. "Não temos segurança ainda para dizer quando podemos retomar a operação dos sistemas de forma normal." Ele também confirmou que se tratava de um ransomware. Além disso, a equipe de segurança do tribunal orientou os usuários internos a não acessarem os computadores de forma remota, nem se logar nos computadores da rede do TJ. "Como estamos em trabalho remoto, as pessoas deixam as suas estações ligadas nos gabinetes, nas suas unidades de trabalho, para poderem acessar de casa. As pessoas que guardam arquivos pessoais tiveram esses arquivos corrompidos. Tenho notícia de pessoas que tiveram a própria declaração do imposto de renda corrompida. É uma catástrofe", conta o desembargador. Ainda no dia 3 de maio, portanto hoje, conforme reportagem da Zero Hora, 75% dos processos do judiciário continuam inacessíveis por causa do ataque. Eles dão a entender que haverá aí a necessidade, inclusive, de se acessar fisicamente todos os computadores do Poder Judiciário para realizar uma limpeza técnica. Esse caso mostra também, mais uma vez, como as equipes precisam ser rápidas no fornecimento de informações sobre incidentes, ainda mais sobre incidentes dessa magnitude e com esse impacto. Em um ambiente de dezenas ou centenas de pessoas que sabem a origem do incidente, é muito difícil tentar ocultar as causas, e isso acaba, inclusive, dando espaço para a criação dessas teorias da conspiração. Inclusive, nessa reportagem da Zero Hora que eu citei aqui, sugiro que você não leia os comentários, a não ser que você queira entrar num mundo repleto de fantasias aí e hipóteses bastante malucas, dá para se dizer, sobre a motivação desse incidente, mas é importante dizer que até agora não há nenhuma evidência de motivação política nesse caso, e como os outros casos de ransomware que ocorreram, é muito mais provável sim que se trate aí de um criminoso buscando o ganho financeiro mesmo, né? O tribunal também não informou em qual medida os dados pessoais foram afetados, obrigação a partir de agora imposta também pela nossa LGPD. Grupo publica framework para combater ransomware em nível global. E seguindo aí nesse assunto que envolveu o último incidente ocorrido no TJRS, o grupo Ransomware Task Force publicou um documento detalhando as recomendações gerais para o combate ao ransomware. Eles definem o problema como uma séria ameaça nacional de segurança. Mais de 60 pessoas profissionais provenientes de empresas de desenvolvimento, agências governamentais e instituições acadêmicas, entre outras instituições, se reuniram em torno do projeto. Eles destacaram que os criminosos passaram a mirar na indústria de saúde durante a pandemia, o que revela a seriedade dos possíveis impactos envolvidos. O documento então recomenda 48 ações que os responsáveis pelas instituições podem tomar para mitigar, diminuir ou até mesmo eliminar os impactos provenientes do ransomware. Além das recomendações, e muitas delas são aí em nível governamental, há números bastante interessantes. Eu confesso aí que chamou a minha atenção um número específico aqui de que em 73% dos casos de ataque de ransomware, os criminosos conseguem afetar os dados. Isso me pareceu um número absurdo, gigante aí, se a gente for considerar as tentativas e as situações de ataques aí que a gente inclusive vê no nosso cotidiano, né? Então fica no show notes tanto a reportagem e também o link para o documento. Vamos então para o nosso quadro de rapidinhas, no qual a gente lê aqui de forma um pouco mais sintética algumas das notícias aí que também marcaram essa última quinzena. Falha no software de armazenamento de password PasswordState permitiu o vazamento de senhas de 29 mil usuários. Vulnerabilidade no Clubhouse, outra vulnerabilidade, permite que pessoas bisbilhotem as salas de forma imperceptível aos outros participantes. Corte Constitucional belga anula a lei que ordena o armazenamento generalizado de dados de telecomunicações. Basicamente, a Corte belga considerou que seria uma ingerência grave nos direitos fundamentais dos cidadãos o armazenamento indiscriminado de registros de suas atividades de comunicação, justamente como ocorre hoje aqui no Brasil com o Marco Civil da Internet. Procon de São Paulo não se satisfaz com o Facebook e notifica a rede por mudanças no WhatsApp. Aí mais uma demonstração da dificuldade de se acompanhar as questões de proteção de dados aqui no Brasil e como isso se dá em função de tantos atores atuando aí ao mesmo tempo nessas notificações e acompanhamentos aí de violações à lei. Como balancear a carreira de segurança da informação com uma vida boa de ser vivida? Essa pergunta o jornalista Charles Kinsey tenta responder em um artigo bem interessante no Dark Reading que você lê também no nosso show notes. Produtos da SonicWall possuem 3 Zero Day que afetam a proteção aos serviços de e-mail. Aí os usuários aí desses serviços e os administradores desses serviços cabem uma olhada lá, muito provavelmente já estão sabendo, mas se não, cabe uma olhada nas vulnerabilidades e uma atualização aí nesses sistemas. Secretária do Trabalho do governo Biden diz que motoristas do Uber e Lyft devem sim ser considerados empregados, seguindo também o rumo da corte inglesa sobre o tema, que nós comentamos aí num dos últimos episódios. Esse anúncio aí do governo americano também causou a queda nas ações da Uber. Destino dos trabalhadores das fábricas de celulares da LG. Nós comentamos nos nossos últimos episódios os problemas aí, as questões envolvendo os empregados da LG das fábricas de celulares. Como a gente já anunciou aqui, a LG decidiu sair do mercado de celular no mundo e isso, claro, causou um impacto aí no mercado de trabalho também aqui no Brasil. Após a LG e os trabalhadores não se entenderem em uma audiência de conciliação lá no TRT de São Paulo, no dia 29 de abril, contudo, eles chegaram a um acordo. Conforme as informações do Yahoo Finanças, a empresa sul-coreana vai desembolsar 37 milhões e meio para indenizar 700 funcionários da fábrica, que vai ser desativada com o fim da produção da linha de celulares. A proposta é 46% superior ao oferecido inicialmente pela empresa. Cada indenização poderá variar de 12 a 73 mil reais, dependendo do tempo de casa de cada funcionário, salários, verbas rescisórias legais e tudo mais que a gente sabe aí que vem em uma rescisão. O acordo inclui ainda a participação nos lucros e resultados e estende os planos médicos dos funcionários até janeiro de 2022. Mas o destino dos 430 funcionários de fornecedoras da LG segue como uma incógnita. E a reportagem se refere também, entre esses 430, aos empregados terceirizados da LG. Isso significa que enquanto os empregados diretos receberão uma indenização, os terceirizados não. Mais uma vez, a notícia aí nos faz refletir sobre as condições de trabalho na indústria de tecnologia, não só as fabricantes de produtos, mas também nos prestadores de serviços e como isso afeta não somente nós, consumidores, mas também nós enquanto trabalhadores. E por fim, estudo indica que a fadiga do Zoom é maior nas mulheres do que nos homens. Em recente reportagem, a The Economist traz um estudo que indica que a fadiga do Zoom, ou seja, a fadiga das reuniões e dessa nova rotina aí proporcionada pelo home office, é maior nas mulheres do que nos homens. Claro, temos certeza que os nossos ouvintes, e principalmente as nossas ouvintes, já perceberam isso. Mas ainda assim, um estudo é sempre interessante de se ver, né? Um estudo científico realizado para apontar algo que já mais ou menos era percebido pela comunidade. Um estudo, então, conduzido por Geraldine Fauville, da Universidade de Gothenburg, entrevistou 10.500 pessoas acerca de suas experiências envolvendo videoconferências durante a pandemia. Ela criou um índice, o ZEFF, o Zoom Exhaustion and Fatigue, uma escala que mede a exaustão por vários índices. Na sua pesquisa, então, ela verificou que 14% das mulheres se sentem extremamente cansadas contra menos de 6% dos homens, portanto, em mais do que o dobro das mulheres, do que os homens, né? Uma das hipóteses se dá porque as mulheres trabalham de uma forma diferente no ambiente online. Elas constataram, a pesquisadora, na verdade, constatou que, em geral, as reuniões em que as mulheres participam são mais longas e elas têm pausas mais curtas, até entre outras questões, por conta dos outros compromissos relacionados a filhos, por exemplo, que as mulheres acabam tendo. Além disso, e essa é uma questão bastante interessante, eu conversava com uma amiga minha sobre isso e ela me falou exatamente isso, que é a pressão maior sobre as mulheres acerca da aparência, e como essa minha amiga aí, até por ficar olhando para a própria imagem durante as reuniões, acaba se preocupando, às vezes ela se dá conta como ela se preocupa de maneira excessiva com a própria aparência ali durante as reuniões. Ao mesmo tempo, a pesquisadora também dá dicas, algumas dicas, entre elas o uso de reuniões sem vídeo quando isso for possível, conversar mais com os outros colegas para saber como eles estão se sentindo e, quando for participar de reuniões com vídeo, desabilitar a própria imagem. Seriam algumas das sugestões aí da Geraldine para amenizar esse tipo de fadiga. Todos os links aí para essa reportagem lá no nosso show notes. Agradecemos então a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal e não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!